Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá amigos ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 2 de Fevereiro, quarta-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que esteja tudo bem consigo. Agora consigo no ar o programa Os Melhores da Rádio, aqui na sua Antena Web, com Paulo Santos, um programa que lhe faz companhia semanalmente todas as terças e quartas-feiras no horário das 19 às 19h30 aqui na sua Antena Web, um programa com música calma para você relaxar, descontrair nestes finais de tarde de inverno que tem estado bastante frio e pelos vistos parece que é para continuar. Amigo ouvinte, fique desse lado connosco. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Fábio Júnior e Bonnie Tyler, Sem Limites para Sonhar. Mateus e Cristiano, Se É Para Falar de Amor. E o Santa Maria, Foi Assim Que Descobri. Fique bem, fique connosco, fique na companhia da Rádio Antena Web no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos. Boa tarde. Há uma chance da gente se encontrar, oh, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar. pra falar de amor. Eu sou mesmo assim, descomplicado, um completo exagerado, do início até o fim. Se é pra falar de amor, não tenho preconceito. Apaixonado, sem limite, alucinado, eu sou desse jeito. Tudo isso faço pra te ver sorrir. Na hora do prazer, só você me faz feliz. Você é uma deusa de mulher. Em nome do amor, eu faço o que você quiser. Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor, eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito, só pra te ver pedindo bis. Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor, eu saio do limite, amor, acredite, só pra te fazer feliz. Se é pra falar de amor, você é uma deusa de mulher. Em nome do amor, eu faço o que você quiser. Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor, eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito, só pra te ver pedindo bis. Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor, eu saio do limite, amor, acredite, só pra te fazer feliz. Se é pra falar de amor, pra morrer de amor, eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito, só pra te ver pedindo bis. Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor, eu saio do limite, amor, acredite, só pra te fazer feliz. Se é pra falar de amor, Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Thank you. escreve poemas e dias que comigo não precisavas de temas. Eu tocava-te baladas que ouvias com atenção. Eram provas dadas do que me ia no coração. Amigos ouvintes, votos renovados e uma ótima tarde para si mais uma vez, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, comigo Paulo Santos, até muito perto das 19h30 aqui na sua antena web. Espero que o amigo ouvinte esteja a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si, para você passar bons momentos, momentos descontraídos, momentos calmos aqui na companhia da sua antena web nestes finais de tarde, terças e quartas-feiras, das 19h às 19h30. Vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas. Primeiro, Fafá de Belém, É Tão Bom Te Amar, e Sandy Júnior, No Fundo do Coração. Amigo ouvinte, fique bem, fique na nossa companhia. Meu coração espera teu amor, sedento de emoção e bem querer. A gente desgrudou, sofri demais. Não dá pra ser feliz sem te amar. Não quero nunca mais deixar você. A gente colhe sempre o que plantar. Você nasceu pra ser minha alegria, meu amor como eu queria que esse amor fosse sem fim. Eu ando com vontade dos teus beijos, quero matar meu desejo, ficar com você pra mim. Não me faça solidão, amor. Eu preciso de você. Vem regar meu coração de amor, que tá doido pra te ver. Não me faça solidão, amor. Te ver. Você nasceu pra ser minha alegria, meu amor como eu queria que esse amor fosse sem fim. Eu ando Voto renovados de uma ótima tarde para si mais uma vez. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, quarta-feira, dia 2 de fevereiro do ano de 2011. Você está na companhia do programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Vamos agora passar à nossa receita de hoje, que é baba de camelo. Então, os ingredientes são os seguintes: uma lata de leite condensado, um pacote de natas e 4 ovos. Bate tudo muito bem batido durante 2 a 3 minutos. Depois pode-lhe colocar bolacha-maria moída ou pode-lhe colocar também amêndoa laminada. Mexe tudo bem mexido e depois serve em taças e leva ao frigorífico durante 2 a 3 horas. Amigo ouvinte, é uma receita bastante prática, bastante simples, mas digo-lhe que é uma receita muito boa. É uma sobremesa maravilhosa. Recomendo vivamente a que a faça. E assim, meu amigo ouvinte, com esta nossa receita chegamos ao final de mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio. Prometemos voltar na próxima semana para mais 2 emissões, terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antena Web. Então, fique bem, fique connosco e até lá!